te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão. Ela diz que te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão, né? Anda palosa com jeitinho encantador, sorriso de menina e pensamento ambicioso. Onde ela passa, chama atenção, estilo de maloca com perfume de ladrão. Mas ela gosta, não sai do pé, loucura até umas horas, é caixão essa mulher. Diz que te ama, maior caô, tenho verde as escamas, te chamando de amor. Se vacilar, maior perigo, se você não consta nada, te trocou outro bandido. É embaçado desse modelo, quer a massa, liga rap, ainda pede o isqueiro. Cola comigo, a noite é nossa. Tô esperto, não dou brecha, essa mina é pé na cova. Te atrasando, te caguetou, os flagrante aqui sumiu e o moscão aí sobrou. Na tua frente é só de love, já nas costas é outra coisa, te põe na mira da Glock. Como é que pode? Só atração, ela é linda pra caralho, mas é tampa de caixão. Ela diz que te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão. Ela diz que te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão, né? Outro dia ela ligou, me chamando pro rolê. Dispensei, falei que não, é mó casinha essa mulher. Ela é banda, quer fama e paga pau pra banca. Quando avista as numeradas, ela até fala que te ama. Essa mina é mó zica, naipe de talarica. Falei que era sem chance, mesmo assim não sai de cima. Falou que era bandida, que era considerada. Ficou de conversinha, de conversa fiada, sabe que é atraente, vem toda sorridente. Usa calça da gangue, blusinha transparente. Quando me vê no baile, já quer chamar atenção. Dança rap, dança funk, requebra no salão. É tampa de caixão, né irmão, e eu tô ligeiro. Figurinha carimbada no bolinho dos maloqueiro. E tem uns boca aberta que leva ela pro frevo. Paga beer e night bright, nunca tem chamego. Que eu dou ideia, se liga aí tiozão. Sai fora desse esquema, ela é tampa de caixão. Tampa de caixão. Tampa de caixão. Tampa de caixão. Alô, é da polícia? Ela diz que te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão. Ela diz que te ama, mas não te ama não. Quer colar com a malandragem, os meliante com os ladrão. Fala que tá solteira, na verdade não tá não. É tampa de caixão, é tampa de caixão, né? Tampa de caixão, tampa de caixão, tampa de caixão, tampa de caixão. Tampa de caixão, tampa de caixão.